fake. Tô subindo agora, veja que eu tô bem. Trabalhando muito, mano, como Jay. Eu assisto falso, mano, de Blu-ray. Marja lá no page, lifestyle fake. Tô subindo agora, veja que eu tô bem. Trabalhando muito, mano, como Jay. Eu assisto falso, mano, de Blu-ray. Ela quer se vestir igual uma geisha. Tô com minha gangue na minha peita. Deixa os caras falar, mano, deixa. Enquanto eu jogo no meu PlayStation. Isso é festa, traz o double cup. Isso é teste, você é Robocop. Isso é blefe, cê não me contou. Cê não é trap, tamo aí pra robô. Olha só, acabou. Tô no meu cantor. Inimigo fala fó, quando cê fala, mano, tamo ricó. Ué, mano, saquei minha Uzi, paciência, pouca pitch na buzi. Merge lá no pente, lifestyle fake. Tô subindo agora, veja que eu tô bem. Trabalhando muito, mano, como Jay. Eu assisto falso, mano, de Blu-ray. Merge lá no pente, lifestyle fake. Tô subindo agora, veja que eu tô bem. Trabalhando muito, mano, como Jay. Eu assisto falso, mano, de Blu-ray. Marja lá no pente, lifestyle fake. Tô subindo agora, veja que eu tô bem. Trabalhando muito, mano, como Jay. Eu assisto falso, mano, de Blu-ray.